Olá a todos, sejam bem-vindos ao Caixa de Histórias, um podcast onde a gente tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje eu vou ler para vocês um trechinho do conto 1922, do livro Escuridão Total Sem Estrelas, do Stephen King, lançado pela editora Suma das Letras, com tradução da Viviane Diniz. Vamos então pro conto? Hotel Magnolia, Omaha, Nebraska, 11 de abril de 1930. A quem interessar possa. Meu nome é Wilfred Leland James, e esta é minha confissão. Em junho de 1922, eu matei minha esposa, Arlette Cristina Winter James, e escondi o corpo em um velho poço. Meu filho, Henry Freeman James, me ajudou, embora ele não possa ser responsabilizado pelo crime, porque na época tinha 14 anos. Eu o persuadi, jogando com seus medos e contendo suas objeções mais do que naturais durante 2 meses. Me arrependo disso, mais amargamente do que do crime, por motivos que este documento vai revelar. A questão que levou ao crime e a minha danação foram 100 acres de terras boas em Hemingford Home, no Nebraska, deixados em testamento para minha esposa pelo pai dela, John Henry Winters. Eu queria anexar essas terras à nossa fazenda, que em 1922 totalizava 80 acres. Minha esposa, que nunca gostou da vida na fazenda, ou de ser esposa de fazendeiro, queria vendê-las à companhia Farrington, por dinheiro vivo. Quando lhe perguntei se ela queria mesmo morar ao lado do matadouros de porcos da Farrington, ela me disse que, além das terras do pai dela, poderíamos vender a fazenda do meu pai, que antes pertencia ao pai dele. E quando perguntei o que faríamos com dinheiro e sem nenhuma terra, ela falou que poderíamos nos mudar para Omaha, ou até mesmo para St. Louis, e abrir uma loja. Nunca vou morar em Omaha, falei. Cidades são para os idiotas. O que é irônico, considerando onde mora agora. Mas não vou ficar aqui por muito tempo. Sei disso tão bem, quanto sei o que produz esses sons que ouço vindo das paredes. E sei para onde vou quando essa minha existência terrena chegar ao fim. Às vezes me pergunto se o inferno pode ser pior que a cidade de Omaha. Talvez ele seja a cidade de Omaha, mas sem nenhum campo decente em volta, somente uma vastidão vazia e enfumaçada, fedendo a enxofre e cheio de almas perdidas, como a minha. Discutimos a exaustão sobre aqueles 100 acres durante o inverno e a primavera de 1922. Henry sempre ficava em cima do muro, ainda que tendesse mais para o meu lado. Ele era fisicamente parecido com a mãe, mas tinha o meu gosto pela terra. Era um rapaz obediente, sem nenhum pingo da arrogância da mãe. Várias vezes, ele disse que não tinha nenhuma vontade de morar em Omaha, ou em qualquer outra cidade, e que só iria se ela e eu chegássemos a um acordo, o que nunca aconteceu. Pensei em procurar a justiça, certo de que, como marido, qualquer tribunal asseguraria meu direito de decidir o que fazer com aquelas terras. Ainda assim, algo me deteve. Não era medo do que os vizinhos iriam falar. Eu não ligava para fofocas do interior. Era outra coisa. Eu começara a odiá-la, entende? Começara a desejar que ela morresse. E foi isso que me deteve. Acredito que exista outro homem dentro de cada homem. Um estranho. Um homem conivente. E acredito que em março de 1922, quando os céus do condado de Hemingford estavam brancos e cada campo estava coberto de neve lamacenta, o homem conivente dentro do fazendeiro Wilfred James já tinha julgado minha esposa e decidido seu destino. era uma justiça de sentença de morte. A Bíblia diz que um filho ingrato é como o dente de uma serpente, mas uma esposa irritante e ingrata é ainda pior. Não sou um monstro. Eu bem que tentei salvá-la do homem conivente. Disse à minha esposa que, como não chegávamos a um acordo, ela deveria se mudar para a casa da mãe, em Lincoln, a uns 10 quilômetros dali. Uma boa distância para uma separação que não é exatamente um divórcio, mas mesmo assim representa uma dissolução da sociedade conjugal. E deixar as terras do meu pai para você, imagino? Perguntou ela, balançando a cabeça. Ah, como eu passara a odiar aquele gesto arrogante, que parecia de um pônei mal treinado, e a bufada de desprezo que sempre o acompanhava. Isso nunca vai acontecer, Wilf. Eu lhe disse que compraria as terras se ela insistisse. É claro que levaria algum tempo. 8 anos. Talvez 10. Mas eu pagaria cada centavo. Pouco dinheiro é ainda pior do que nenhum, replicou ela, com outra bufada e outro menear de cabeça. Isso é algo que toda mulher sabe. A companhia Farrington vai pagar tudo de uma vez, sem falar que a oferta deles deve ser bem mais generosa do que a sua. Eu nunca vou morar em Lincoln. Aquilo lá não é uma cidade, é só uma vila com mais igrejas do que casas. Você entende o meu problema? Não percebe a sinuca em que ela me deixou? Posso contar com pelo menos um pouco da sua compreensão? Não? Então ouça isso. No começo de abril daquele ano, há exatamente 8 anos, pelo que sei, ela veio falar comigo toda feliz. Tinha passado o dia quase todo no salão de beleza em McCook, e seus cabelos caíam em volta do rosto em grandes ondas, que me faziam lembrar os rolos de papel higiênico que a gente vê em hotéis e pousadas. Ela disse que tivera uma ideia. Sugeriu que vendêssemos os 100 acres e a fazenda para a companhia Farrington. Ela achava que eles comprariam tudo só para conseguir a parte do pai dela, que ficava perto da linha do trem. E provavelmente estava certa. Então vamos poder dividir o dinheiro, nos divorciar e começar vida nova e separada, disse a megera descarada. Nós dois sabemos que é isso que você quer. Como se ela não quisesse. Hã, falei, como se estivesse pensando mesmo sobre o assunto. E quem vai ficar com o garoto? Eu, é claro. Respondeu ela, com os olhos arregalados. Um menino de 14 anos precisa da mãe. Comecei a fazer a cabeça do Henry naquele mesmo dia, contando-lhe o plano de sua mãe. Estávamos sentados no feno. Fiz minha cara mais triste e falei com a minha voz mais triste, pintando uma imagem de como seria a vida dele caso minha esposa seguisse em frente com aquele plano. Disse que ele não teria mais a fazenda nem o pai. Queria para uma escola muito maior, que todos os seus amigos ficariam para trás. Eles haviam crescido juntos. E expliquei como, já na nova escola, ele precisaria lutar para conquistar um lugar entre estranhos, que ririam dele e o chamariam de caipira. Por outro lado, continuei, se pudéssemos manter todas as terras, eu estava convencido de que poderíamos quitar nossas promissórias no banco até 1925 e viveríamos felizes e livres de qualquer dívida, respirando o ar puro, em vez de ver tripas de porco flutuando pelo nosso rio, que era limpo, do nascer ao pôr do sol. Agora, o que é que você prefere? Perguntei, depois de pintar essa imagem com todos os detalhes possíveis. Ficar aqui com você, pai, respondeu ele. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Por que ela tem que ser tão... tão... Vá em frente, falei. Não é palavrão quando a gente diz a verdade, filho. Tão escrota. Porque a maioria das mulheres é assim. Faz parte da natureza delas. A questão é o que a gente vai fazer a respeito disso. Mas o homem conivente dentro de mim já havia pensado no velho poço atrás do celeiro, aquele que só era usado para matar a sede dos animais, porque a água era muito rasa e turva. Tinha apenas uns 6 metros de profundidade, não muito mais do que uma cisterna. Era só uma questão de convencê-lo. E eu tinha que conseguir. Sem dúvida, você pode entender o motivo disso. Eu poderia matar minha esposa, mas precisava salvar meu amado filho. De que adiantaria possuir 180 acres de terra, ou 1.000, sem ter alguém com quem dividi-los, ou para quem deixá-los? Eu fingia considerar o plano maluco de Arlete, de ver aquelas terras boas para plantar milho, transformadas em matadouro de porcos. Pedi a ela que me desse tempo para me acostumar com a ideia. Ela concordou. E durante os 2 meses seguintes, tentei fazer a cabeça de Henry, para que ele se acostumasse a uma ideia bem diferente. Não foi tão difícil quanto eu esperava. Ele se parecia fisicamente com a mãe. A aparência de uma mulher é o mel, você deve saber, que atrai os homens para o perigo da colmeia. Mas não tinha nada de sua terrível teimosia. Só foi preciso pintar uma imagem de como seria a vida em Omaha ou St. Louis. Levantei ainda a possibilidade de que nem mesmo esses dois formigueiros superlotados poderiam satisfazê-la, e que ela talvez decidisse ir para Chicago. Então você vai acabar indo para a escola com um bando de crioulos. Ele ficou mais frio com a mãe, e após algumas poucas tentativas, todas meio desajeitadas, todas rejeitadas, de reconquistar a afeição do filho, ela passou a tratá-lo com a mesma frieza. Eu, ou melhor, o homem conivente, adorei isso. No começo de julho, eu disse a ela que, depois de pensar muito, tinha decidido que jamais a deixaria vender aqueles 100 acres sem lutar, que eu preferia condenar todos nós à pobreza e à ruína se fosse necessário. Minha esposa estava calma. Decidiu procurar aconselhamento jurídico, porque a justiça, como todos sabemos, sempre vai favorecer quem paga mais. Mas eu já tinha previsto isso, e sorri, porque ela não poderia pagar por esse tipo de aconselhamento. Naquela época, eu estava controlando ao máximo o pouco dinheiro que tínhamos. Henry até me entregou o seu cofrinho quando lhe pedi, para ela não ter como roubar dele, por mais insignificante que a quantia fosse. Mas Arlette foi, é claro, ao escritório da companhia Farrington, em Dilland, segura, como eu também estava, de que eles, que tinham tanto a lucrar, iriam bancar as despesas legais dela. E vão mesmo, e ela vai ganhar, disse eu a Henry. Estávamos onde sempre acontecia nossas conversas, sentados no feno. Eu ainda não tinha absoluta certeza, mas já tinha tomado minha decisão, que eu não chego a chamar de plano. Mas, pai, isso não é justo! Exclamou ele. Ali, sentado no feno, Henry parecia mais jovem, como se tivesse 10 em vez de 14 anos. A vida nunca é justa. Às vezes, a única coisa a se fazer é tomar o que é nosso, mesmo que alguém se machuque. Fiz uma pausa, avaliando a reação dele. Mesmo que alguém morra. Ele ficou lívido. Pai! Se ela desaparecesse, tudo voltaria a ser como antes. Todas as discussões acabariam. Poderíamos morar aqui, tranquilamente. Ofereci a Arlette tudo que estava ao meu alcance para que fosse embora. Mas não deu certo. Agora só tem uma coisa que eu posso fazer. Que nós podemos fazer? Mas eu amo a minha mãe. Eu também, falei. O que, por mais que seja difícil de acreditar, era verdade. O ódio que eu sentia por ela naquele ano de 1922 era maior do que o que um homem pode sentir por uma mulher, a menos que haja amor envolvido. E, embora fosse voluntariosa e amarga, Arlete era uma mulher calorosa. Nunca deixamos de consumar nossas relações conjugais. Embora desde que as discussões sobre os 100 acres tinham começado, nossos atos no escuro houvessem se tornado cada vez mais como os de animais no cio. Não tem que doer, falei. E quando acabar, bem... Saímos pelo fundo do celeiro e eu lhe mostrei o poço. Henry rompeu em lágrimas sofridas. Não, pai! Isso não, de jeito nenhum! Mas quando ela voltou de Dilland, Harlan Cotirre, nosso vizinho mais próximo, trouxe a maior parte do caminho em seu Ford, deixando-a apenas 3 quilômetros de casa. E Henry lhe implorou para desistir daquela ideia, para sermos uma família de novo. Arlette perdeu a calma, deu um tapa no filho e mandou que ele parasse de implorar como um cão. Seu pai contaminou você com a timidez dele. Pior, contaminou você com avareza. Como se ela não cometesse esse pecado. O advogado me garantiu que as terras são minhas, para eu fazer o que bem entender com elas. E vou vendê-las. Vocês dois podem ficar aqui, juntos, sentindo o cheiro de porco assado, cozinhando as próprias refeições e arrumando suas camas. Você, meu filho, pode arar a terra o dia todo e ler os livros intermináveis dele a noite inteira. Livros que não ajudaram seu pai em nada. Mas quem sabe você não se sai melhor do que ele. Mãe, isso não é justo! Ela olhou para o filho como uma mulher olha para um estranho que se atreveu a tocar seu braço. E como meu coração se alegrou quando vi retribuir aquele olhar frio. Vocês dois podem ir para o inferno. Quanto a mim, vou para Omaha abrir uma loja de roupas. Essa é a minha ideia de justiça. Essa conversa aconteceu no quintal, entre a casa e o celeiro. E a ideia dela de justiça encerrou a discussão. Arlette passou pelo quintal, os delicados sapatos de cidade levantando poeira atrás dela. Entrou na casa e bateu a porta. Henry se virou e olhou para mim. Havia sangue no canto de sua boca e o lábio inferior estava ficando inchado. A raiva nos olhos dele era daquele tipo nua e crua, que só os adolescentes são capazes de sentir. É uma raiva que não pesa as consequências. Ele a sentiu. Eu a senti de volta, com o mesmo ar sério, mas por dentro, o homem conivente sorria. Com aquele tapa, ela havia assinado sua sentença de morte. Esse conto especificamente me lembrou bastante Crime e Castigo, do Dostoiévski. E, enfim, a maneira que Stephen King escreve é fantástica. As outras histórias do livro, que são Gigante do Volante, conta a história de uma escritora de... É uma escritora de contos policiais. Ela escreve livros da Sociedade do Tricô, que ela chama, que é um grupo de velhinhas que se juntam e resolvem casos policiais. Só que aí essa escritora, ela vai dar uma palestra, uma conferência numa cidadezinha. E ela vai dirigindo, porque a cidade é próxima da casa dela e ela gosta, ela quer ir e voltar no mesmo dia, enfim, é mais fácil pra ela ir de carro. E ela não gosta muito de ir de avião. Lugares que ela precisa ir de avião, porque aí ela precisa ficar longe do gatinho dela e, por conta disso, ela só aceita fazer palestras em locais próximos à casa dela, em que ela consiga ir e voltar de carro, passando no máximo uma noite fora de casa. E acontece que, na volta, ela é atacada por um cara que é esse tal gigante do volante. E aí depois a gente vê como é que ela lida com isso, como é que ela lida, primeiro, com até culpa que ela mesma sente, tudo aquilo que a gente ouve, que passa sobre uma cabeça de uma pessoa que foi abusada, ele descreve aqui de uma maneira fantástica. Então é muito interessante que a gente consegue se pôr e sentir a dor dessa mulher. E aí, enfim, vai pro desfecho que eu não vou contar. O próximo conto, Extensão Justa, é um conto clássico de pacto, né? O protagonista tá sofrendo de câncer terminal e ele faz um pacto com um ser lá. E aí a gente tem o resultado disso. Todos os contos têm um quê de vingança. Seja a vingança causada pela própria consciência, seja a vingança que você causa a outra pessoa, ou, no caso aqui, uma vingança por inveja, tá? Só isso que eu posso falar. E o último conto, Um Bom Casamento, é uma esposa que descobre um lado terrível do homem que ela vivia há muitos anos. Imagina que, de repente, você está casada com um monstro. É isso que ela descobre e a história corre daí. O que agir? Como agir a partir disso, né? É uma situação que espero que ninguém passe. Então é isso. Esse foi Escuridão Total Sem Estrelas. Recomendo a todos que leiam. Eu gosto muito de Stephen King, então eu sou suspeito, mas tem motivo para se gostar dele, né? E esse livro é um bom motivo. Uma das principais ideias deste podcast é que as pessoas passem a ouvir as histórias, não apenas a lê-las. E isso pode ser uma experiência bem bacana. Um dado que me deixou surpreso é que nos Estados Unidos, onde mais se tem essa cultura do audiobook, né, com a Audible sendo uma empresa gigante do grupo Amazon, é que os maiores consumidores de audiolivros são leitores vorazes, que encontram uma forma a mais de conseguir ter essas histórias no dia a dia delas. Aqui a gente não vai ler histórias completas, a gente tem só um pequeno trecho da obra, né? Entrando naquele caso de divulgação e crítica que a gente tem na lei de direito autoral, por isso que eu estou gravando. Mas, se vocês querem mais audiobooks, daqui a pouquinho eu vou lançar um material que vocês podem gostar bastante ou não, né? Eu vou lançar um livro pela Toca Livros, que é uma empresa, assim como a Audible nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em que você consegue comprar audiobooks e ouvir pelo celular. A empresa ainda está começando, a gente ainda está tentando fazer a ideia do audiobook decolar no Brasil, né? Então é difícil convencer as editoras a botarem as obras bacanas lá, mas aos poucos a gente vai conseguindo. Fora isso, tem um podcaster aí bem bacana que as pessoas conhecem, um cara fantástico, que escreve uns contos e eu vou gravar um dos contos dele. Assim que eu puder, eu dou mais informações. E é isso. Eu peço que vocês me enviem sugestões de que histórias vocês querem que eu leia aqui, algum livro bacana ou conto, enfim. E aí a gente discute aqui, tá certo? Ainda não tenho um canal de comunicação certo. Na hora que eu tô gravando isso daqui, ainda não criei e-mail, não criei nada, mas assim que eu tiver, vai estar na descrição do episódio, até lá, até lançar isso daqui. Eu já criei tudinho, já criei a conta no SoundCloud e lá vai estar o endereço do e-mail, do que for, tá? Essa primeira edição é um teste pra gente ver o que funciona, o que não funciona, então o que vocês puderem me indicar, eu analiso e a gente melhora isso daqui, tá certo? Então, até a próxima e boas leituras. Tchau!